20 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Esse resultado não foi conquistado apenas com crescimento e prudência macroeconômica. Os mais desfavorecidos precisam de instrumentos imediatos que lhes deem perspectiva de um futuro melhor: saúde, educação e formação profissional. É o que o Brasil está fazendo ao estabelecer programas de treinamentos para jovens trabalhadores. Nosso maior programa social, o Bolsa Família, beneficia 44 milhões de pessoas, condicionado à frequência escolar. Estamos compartilhando essas experiências com países da América Latina, do Caribe e da África, prestando assistência técnica e transmitindo conhecimentos, mas também aprendendo. Por todas essas razões, o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar a turbulência atual. Abrimos linhas de crédito para proteger os pequenos produtores e empresários responsáveis por 60% dos empregos no país. Isso nos permitirá gerar somente esse ano, como disse agora há pouco, mais de 2 milhões de novos empregos formais. Com o estímulo da demanda interna, vamos fazer tudo o que for necessário para manter o país no caminho do dinamismo econômico. Mas sabemos que nenhum país pode proteger-se da crise sozinho. Vamos aprofundar nossa integração com os irmãos sul-americanos. Vamos precisar de um enorme esforço de coordenação internacional centrado em fóruns mais democráticos e representativos, com uma agenda e com medidas que também reflitam os interesses e necessidades da maioria, e não somente as imposições ou ditames de uma minoria que fracassou. Será necessário também rever prioridades, dar uma ênfase maior aos temas centrais do combate à fome e à pobreza, também a superação das desigualdades. Pois são esses os temas que, como venho defendendo desde que tomei posse em 2003, estão na origem de muitos dos problemas que tanto nos preocupam, como a migração e a insegurança. Essa será uma negociação árdua, mas indispensável. Precisamos combater interesses já estabelecidos em favor de aspirações daqueles que ainda não alcançaram os frutos do desenvolvimento e da prosperidade. Confio em que a Itália e o Brasil trabalharão juntos, assim como nossos sindicatos, na busca de soluções que façam avançar nossas conquistas sociais e nos ajude a construir um mundo melhor e mais justo. Meus amigos, ministros,